lindo dia, eu te encontrei. Trocamos olhares e eu te pisquei. Você correspondeu, e aí o que deu? Ficamos no ninho, quem era meu e seu. O tempo foi passando, meus filhotes cresceram, todos criaram asa, e hoje todos têm os ninhos seus. Vai chegar o amanhã, e os ninhos continuam ocupados com os seus. Todos têm direito de construir o seu. O meu está vazio, mas eu vou procurar. Mas só quero que seja meu. Em um lindo dia eu te encontrei. Trocamos olhares e eu te pisquei. Você correspondeu, e aí o que deu? Ficamos no ninho, quem era meu e seu. O tempo foi passando, meus filhotes cresceram, todos criaram asa, e hoje todos têm os ninhos seus. Vai chegar o amanhã, e os ninhos continuam ocupados com os seus. Todos têm direito de construir o seu. O meu está vazio, mas eu vou procurar. Para em nosso ninho, nós dois morar. Alegre como eu, pode ser um cumprir, mas só quero que seja meu.